suas dores. As minhas eu já não aguento. Minha vista torta já não se importa. Não me conte um bando de mentiras quando eu for fechar a porta. Aqui ninguém entra. De nunca te achar direito. Eu quero de qualquer jeito. Eu tenho que me salvar. Não vai me convencer que está com medo, que está tarde ou que está cedo. Aqui ninguém entra. Me provocar no fim da festa, não. Aqui ninguém tá morto. É.